Fechei 20. E então recebi um presente de casamento especial. Bilhá veio ver-me. A minha tia apareceu no portão do palácio a perguntar por Diná, a esposa de Chalem. Primeiro foi levada a Ranfer, que a encheu de perguntas acerca da hesitação de Jacó face à oferta do marido dela. A rainha fez perguntas sobre Léa e Raquel também e disse a Bilhá que não deixasse o palácio sem presentes para a família da sua nora. E depois foi a própria Ranfer que levou a minha tia até a mim. O meu abraço levantou a minha pequena tia do chão e eu cobri a cara escura dela com uma dúzia de beijos. Estás radiante? Disse ela, quando deu um passo atrás, segurando as minhas mãos nas dela. Estás feliz? Concluiu ela a sorrir. É maravilhoso que tenhas encontrado tal felicidade. Vou dizer a Léa e ela vai ficar conciliada. A minha mãe está zangada? Perguntei espantada. Léa julga que Raquel te vendeu às mãos do mal. Ela é como o teu pai, na desconfiança em relação à cidade, e não está satisfeita com o facto de fazeres a tua cama entre muros. Sobretudo, acho que ela tem saudades tuas. Mas eu vou falar-lhe da luz nos teus olhos, do sorriso nos teus lábios e do teu porte adulto, agora que és uma esposa. Ele é bom para ti, sim? Perguntou Bilhá, dando-me a oportunidade de elogiar o meu chalém. Eu, a rebentar para contar a alguém os pormenores da minha felicidade, despejei tudo ao ouvido sedento de Bilhá. Ela bateu palmas ao ouvir-me falar como uma noiva. Ah, amar e ser amado assim, suspirou ela. Bilhá comeu comigo e deu uma olhadela a Chalem. Concordou que ele era muito bonito, mas recusou-se a conhecê-lo. Não posso falar com ele antes de o meu marido o fazer, objetou ela. Mas já viu o suficiente para levar de volta um bom relatório acerca da nossa filha. De manhã abraçou-me e foi-se embora com Ruben, que a tinha trazido. Levou a palavra da minha felicidade para as tendas do meu pai. Mas a voz dela foi abafada pelos gritos dos meus irmãos, que me chamaram meretriz. E Jacó não fez nada para calar as bocas sujas deles. Simeão e Levi tinham voltado para o meu pai, ao fim de vários dias, derrotados num propósito secreto. Eles tinham estado em Ashkelon, à procura de comércio, não só para as cabras e ovelhas, a lã e o azeite da família, mas também para falarem com mercadores de escravos, cujo negócio poderia trazer uma riqueza muito superior a qualquer colheita da terra ganha com esforço. Simeão e Levi queriam riqueza e o poder que esta lhes traria, mas não tinham esperança de os herdar de Jacó. Era claro que seria Ruben a obter o direito de nascença do pai e que a bênção iria para José. Portanto, eles estavam determinados a esculpir a sua própria glória, conforme pudessem. Mas Levi e Simeão descobriram que os mercadores de escravos apenas queriam crianças. O negócio estava mau. Mercadores a mais tinham enfraquecido o mercado. E então só tinham a certeza de obter um bom preço por crianças saudáveis. Os meus irmãos não conseguiram obter nada de nada no mercado pelas duas criadas velhas que tinham dos dotes das suas esposas. Voltaram a casa, contrariados e amargos. Quando souberam que Hamor tinha oferecido ao meu pai um preço de noiva de rei por mim, levantaram as suas vozes contra o casamento, sentindo que as suas posições seriam diminuídas por tal aliança. A casa de Jacó seria engolida pelas dinastias de Siquém, e conquanto Ruben pudesse aspirar a tornar-se um príncipe, eles e os seus filhos permaneceriam pastores, primos pobres, zés ninguéns. Seremos mais baixos do que Esaú, murmuraram eles um ao outro, e aos irmãos, sobre os quais ainda tinham ascendente, Zebulon, Issacar e Naftali, do ventre de Leia, e Gad e Azer, de Zilpá. Quando Jacó chamou todos os filhos para a sua tenda, para ponderar a oferta de Hamor, Simeão levantou o punho e gritou: "Vingança! A minha irmã foi atacada por um cão egípcio." Ruben falou a favor de Shalem. "A nossa irmã não gritou", disse ele, "nem o príncipe a põe de lado." Judá concordou: "O montante do preço da noiva é um elogio à nossa irmã, ao nosso pai e a toda a casa de Jacó. Nós próprios nos tornaremos príncipes. Seríamos tolos se não ficássemos com os presentes que os deuses nos dão. Que espécie de idiota é aquele que confunde uma bênção com uma condenação?" Mas Levi rasgou a roupa, como se estivesse a chorar a minha morte. E Simeão lançou o aviso: "Isto é uma armadilha para os filhos de Jacó. Se permitirmos este casamento, a vida luxuosa da cidade consumirá os meus filhos e os filhos dos meus irmãos. Este casamento não agrada ao Deus do nosso pai", disse ele, desafiando Jacó a discordar. As vozes foram alteando, os meus irmãos arregalavam os olhos uns aos outros por sobre as lâmpadas, mas Jacó não dava a conhecer os seus próprios pensamentos. "O cão não circuncidado viola a minha irmã todos os dias", trovejou Simeão. "Então eu tenho de consentir nesta profanação da nossa única irmã, filha da minha própria mãe?" Com isto, José pôs uma cara cética e disse quase num sussurro a Ruben: "Se o meu irmão está tão preocupado com a forma do pênis do nosso cunhado, deixai o nosso pai exigir o prepúcio dele como preço de noiva. Na realidade, fazei com que todos os homens de Siquém se tornem iguais a nós. Deixai-os empilhar as suas membranas tão alto quanto a estaca da tenda do meu pai, para que os filhos deles e os nossos mijem da mesma maneira e se excitem da mesma maneira, e para que ninguém seja capaz de nos diferenciar. E assim a tribo de Jacó crescerá, não apenas nas gerações que virão, mas amanhã mesmo." Jacó pegou nas palavras de José, que tinham sido ditas apenas para fazer troça dos irmãos que o torturavam desde a infância. Mas Jacó não viu a acrimônia nas palavras do filho. E ele disse: "Abraão pegou na faca para aqueles da sua casa que não eram da sua aliança. Se os homens de Siquém acordarem em fazer isto, ninguém poderá dizer que a nossa filha foi ferida. Se os homens da cidade fizerem tal sacrifício ao Deus dos meus pais, seremos lembrados como feitores de almas, como coletores de homens, como as estrelas nos céus, tal como foi dito pelo nosso pai Abraão, como as areias do mar foi predito pela minha mãe Rebeca. E agora falo-ei acontecer. Farei o que José diz, pois ele tem o meu coração." Jacó falou com tal paixão que era escusado fazer mais discursos. A cara de Levi contorceu-se de raiva face à decisão de Jacó. Mas Simeão pôs uma mão no braço do irmão e puxou para a noite, para longe da luz das lâmpadas e dos ouvidos dos irmãos. Quando Hamor viajou até à tenda de Jacó pela segunda vez, Shalem acompanhou-o, determinado a não voltar à cidade sem a bênção do meu pai. Levou dois burros carregados de ainda mais presentes. O meu amado estava confiante quando partiu. Mas quando chegou à tenda do meu pai, o grupo do rei foi mais uma vez recebido por braços cruzados e nem sequer uma concha de água lhe ofereceram antes de os homens começarem a discutir as condições. O meu pai falou primeiro e sem cerimónia: "Vindes pela minha filha, disse ele. Concordaremos com o casamento, mas duvido que as nossas condições vos convenham, pois elas são severas. Hamor respondeu com a sua estima anterior pelo homem, destruída pela insultuosa falta de hospitalidade. O meu filho ama a rapariga, disse o rei. Ele fará qualquer coisa por ela, e eu farei o que meu filho desejar. Diz quais são as tuas condições, Jacó. Siquém, cumpri-las-á, para que os teus filhos e os meus filhos tragam novas gerações à terra. Mas quando Jacó disse qual era o preço da sua filha, Hamor empalideceu. Que forma de barbaridade é esta? Perguntou ele. Quem é que pensas que és, pastor, para exigires o sangue da virilidade do meu filho? E o meu, e o dos meus parentes e súbditos? Estás louco por apanhares demasiado sol, por teres passado demasiados anos no deserto? Queres a rapariga de volta tal como ela está? Deves pensar muito mal desta filha, para brincares desta maneira com o futuro dela. Mas Salem deu um passo em frente e pôs a mão no braço do pai. Eu concordo com as exigências, disse ele na cara de Jacó. Aqui e agora, se o quiseres, honrarei o costume da família da minha esposa e ordenarei aos meus escravos e às famílias deles que me sigam. Sei que o meu pai fala por temer por mim e por lealdade para com os seus homens que iriam sofrer. Mas para mim não há questão. Eu ouço e obedeço. Hamor teria discutido contra a oferta do filho. E Levi e Simeão estavam preparados para lhe cuspir na cara dele. O ar cheirava a raios. As adagas estavam a ponto de ser desembainhadas. Se Bilhá não tivesse aparecido com água e vinho, seguiram-se mulheres com pão e azeite. E Jacó assentiu com a cabeça para que elas servissem. Comeram alguns bocados em silêncio. As condições foram acordadas naquela noite. Jacó aceitou 4 burros carregados como preço de noiva. Shalem e Hamor iriam à faca 3 dias depois, tal como os homens de Siquém, tanto nobres como escravos. Todos os homens saudáveis que se encontrassem dentro das muralhas da cidade na manhã desse dia também aceitariam a marca de Jacó sobre eles. E Hamor prometeu que cada filho, nascido dentro da cidade, daquele tempo em diante, seria circuncidado no 8º dia, tal como era costume entre os filhos de Abraão. Hamor também afiançou que o Deus de Jacó seria adorado no templo dele e foi tão longe quanto chamar-lhe Elohim, o Deus dos muitos deuses. O meu pai fez-me um bom dote, 18 ovelhas e 18 cabras, todas as minhas roupas e joias, o meu fuso e a minha pedra de moer, 10 vasos de azeite novo, 6 grandes rolos de lã. Jacó concordou em permitir casamentos entre os filhos dele e os de Siquém, daquele tempo em diante. Hamor pôs a mão dele debaixo da coxa de Jacó, e Jacó também tocou no rei, e o meu noivado foi selado, sem um sorriso e sem satisfação. Naquela mesma noite, Shalem esgueirou-se da tenda do meu pai de volta para a nossa cama com as notícias. És uma mulher casada, agora, e não apenas uma rapariga estragada, sussurrou ele, acordando-me antes da primeira luz da manhã. Eu beijei-o e afastei-o. Muito bem, então agora que estou casada e que não me podes pôr de lado, posso dizer-te que a minha cabeça me dói e que não posso receber o meu senhor neste momento, disse eu, pondo o meu vestido em volta dos ombros e fingindo um grande bocejo, enquanto simultaneamente fazia deslizar as minhas mãos por entre as pernas do meu marido. Sabeis, meu senhor, que as mulheres só se submetem às carícias dos seus esposos, não gostam do uso bruto dos seus corpos. Shalem riu e puxou-me para baixo, para a cama. E fizemos amor com grande ternura naquela manhã. Foi uma reunião, depois daquela, que tinha sido a nossa mais longa separação, desde o dia em que ele me encontrara no mercado e me levara para a cama dele, que nós tínhamos feito nossa. Dormimos até tarde, e só depois de termos comido é que ele me contou a exigência do meu pai. Fiquei gelada. O meu estômago deu uma volta. Na minha cabeça vi o meu amado em agonias de dor. Via a faca a cortar demasiado profundamente, a ferida a inflamar e Shalem a morrer nos meus braços. Desatei a chorar como uma criancinha. Shalem tornou tudo leve. Não é nada, disse ele. Uma ferida superficial. E ouvi dizer que depois o meu prazer em ti será ainda maior do que aquele que tenho agora. Portanto, prepara-te, mulher. Estarei em cima de ti noite e dia. Mas eu não sorri. Tremi com um frio que me entrou nos ossos e não queria sair. Ranfer tentou sossegar-me também. Ela não estava desagradada com o acordo que o marido tinha feito. No Egito, disse ela, levam rapazes para a circuncisão quando as vozes deles mudam. É uma ocasião relativamente alegre. Perseguem os rapazes e apanham-nos e depois eles são mimados e dão-lhes a comer todas as coisas doces e saborosas que eles pedem. Não te preocupes, eles sobrevivem todos. Faremos o meu guarda executar o ato, disse ela. Nehezi já despachou muito prepúcio. Eu posso tomar conta da dor e tu ajudar-me-ás, pequena parteira. Não parava de dizer quão fácil seria. E depois disse num sussurro, com um conhecedor olhar de soslaio. O membro masculino não te parece mais atraente sem o seu capuz? Mas eu não encontrava nada de divertido no teste de Shalem e não correspondia ao sorriso da minha sogra. Os 3 dias passaram. Eu agarrei-me ao meu marido como uma coisa louca naquelas noites e as lágrimas corriam pela cara abaixo enquanto alcançava prazeres maiores do que os anteriores. O meu marido lambeu a água das minhas faces e fez a sua língua salgada correr todo o comprimento do meu corpo. Vou-te chatear com isto quando o nosso primeiro filho nascer, murmurou ele, enquanto eu estava deitada no peito dele ainda a tremer de frio. A hora designada chegou. Shalem deixou-me ao alvorecer. Eu fiquei na cama a fazer de conta que dormia, a vê-lo lavar-se e vestir-se, mantendo os olhos fechados. Ele baixou-se para me beijar, mas eu não virei a cara para cima, para ir ao encontro dos lábios dele. Fiquei ali deitada, sozinha, a contar o meu ódio. Odiava o meu pai por pedir um tão terrível preço. Odiava o meu marido e o pai dele por concordarem em pagá-lo. Odiava a minha sogra por aplanar o caminho. Odiava-me a mim mesma, acima de tudo, por ser a causa de tudo aquilo. Fiquei deitada na cama, encolhida debaixo dos cobertores, a tremer de raiva e de medo e de inominável pressentimento, até que o trouxeram de volta para mim. Aquilo foi feito na antecâmara do rei. Shalem foi o primeiro. E depois foi o pai dele, Hamor. Nehezi disse que nem rei nem príncipe gritaram. Seguiu-se o pequeno filho de Ashna e ele gritou. Mas o pequenino não sofreu durante muito tempo, pois tinha um seio cheio para o consolar. Os homens da casa e as poucas pobres almas que não tinham desaparecido para o campo, para fora das muralhas, não tiveram tanta sorte. Sentiram a faca com agudeza e muitos gritaram como se estivessem a ser assassinados. Os gritos deles perfuraram o ar durante toda a manhã, mas cessaram ao meio-dia. Fez-se um dia impiedosamente quente. Não havia nenhuma brisa ou nuvem, e mesmo dentro das paredes grossas do palácio, o ar estava úmido e pesado. Os homens que recuperavam, suando as roupas e ensopavam as camas onde dormiam. Ramor, que não produzira qualquer som ao ser cortado, desmaiou de dor. E quando acordou, pôs uma faca entre os dentes para não gritar. O meu Shalem também sofreu, embora não tanto. Ele era mais novo e os ungüentos pareceram aliviá-lo. Mas também para ele o único remédio completo foi o sono. Dei-lhe a beber uma poção soporífera e quando acordava estava com a cabeça pesada e cansado, de boca aberta e confuso. Banhei a cara do meu amado enquanto ele dormia o seu sono drogado e lavei-lhe as costas suadas com o mais suave toque que consegui. Fiz o meu melhor para não chorar, para que a minha cara estivesse fresca quando ele acordasse. Mas, à medida que o dia foi passando, as lágrimas vieram, apesar dos meus esforços. Ao cair da noite, estava exausta e dormi ao lado do meu marido, embrulhada em cobertores contra os ventos gelados dos meus medos, ao mesmo tempo que Shalem dormia nu, sob o calor. Durante a noite acordei uma vez, sentindo Shalem acariciar-me a face. Quando ele viu os meus olhos a abrir, conseguiu fazer um sorriso dolorido e disse: "Em breve isto não será nada mais do que um sonho e os nossos abraços serão mais doces do que nunca." Os olhos dele voltaram a fechar-se e eu ouvi-o ressonar pela primeira vez. Enquanto voltava ao sono, pensei em como iria gozá-lo por causa do barulho que ele fazia no sono, como um cão velho ao sol. Até hoje não sei se Shalem me disse aquelas palavras ou se foi um sonho que eu construí para me reconfortar. O resto sei que é verdade. Primeiro houve o som de uma mulher a gritar. Algo terrível deve ter acontecido àquela pobre alma, pensei eu, tentando afastar-me do grito penetrante, esganiçado, agudo, demasiado horrível para o mundo real, o barulho de um pesadelo. O grito louco, aterrorizado, vinha de muito longe, mas a angústia que ele transmitia era tão insistente e perturbadora que eu não conseguia afastá-lo. E procurei despertar do meu sono pesado e escapar aos gritos. Eles tornaram-se mais e mais assustadores, até que percebi que os meus olhos estavam abertos e que a alma atormentada que eu lamentava não era sonhada e não estava distante. Os gritos eram os meus próprios gritos. O aterrador som estava a sair da minha boca torcida. Estava coberta de sangue. Os meus braços estavam cobertos com o sangue grosso e quente que corria da garganta de Shalem e que fazia o seu percurso como um rio, cama abaixo, para o chão. O sangue dele cobria as minhas faces e picava nos meus olhos e salgava os meus lábios. O sangue dele ensopava os cobertores e queimava os meus seios. Corria pelas minhas pernas abaixo, cobria os meus dedos dos pés. Eu estava a afogar-me no sangue do meu amante. Estava a gritar suficientemente alto para invocar os mortos. E, no entanto, ninguém parecia ouvir. Nenhum guarda irrompeu pela porta. Nenhum criado entrou apressadamente. Parecia que eu era a última pessoa viva no mundo. Não ouvi passos e não tive qualquer aviso antes que braços fortes me agarrassem, desprendendo-me do meu amado. Levaram-me da cama com sangue a desenhar um rasto atrás de mim que gritava para o negrume da noite. Foi Simeão que me levantou e lhe vi que me tapou a boca. E foram os dois a amarrarem-me de pés e mãos como a uma cabra sacrificial. Carregaram-me nas costas do burro e enviaram-me para a tenda do meu pai, antes que eu pudesse dar o alarme a qualquer pobre alma que ainda estivesse viva na cidade condenada. As facas dos meus irmãos trabalharam até que a alvorada revelou a abominação praticada pelos filhos de Jacó. Assassinaram todos os homens que encontraram vivos. Mas eu não sabia nada disso. Só sabia que queria morrer. Nada senão a morte poderia pôr fim ao meu terror. Nada senão a morte poderia dar-me paz face à visão de Shalem esfaqueado, sangrante, morto no seu sono estremunhado. Se alguém não tivesse desapertado a mordaça quando vomitei, ter-se-ia cumprido o meu desejo. Durante todo o caminho de volta pelo monte acima, gritei em silêncio: ó deuses, ó céu, ó mãe, por que é que ainda vivo?